Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Pega, olha o saxi do Mega Robson. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Fábio Marito Bense, o sucesso das produções. Xuxa.